Aquilo que cabe a Deus, Ele fará. Mas o que cabe a nós, Ele não fará. Você ouviu isso? Tem coisas que o Senhor delegou a nós fazermos. Ele dá o poder para fazer, Ele dá as condições para fazermos. Mas a atitude e a ação será nossa. Porque se as coisas derem errado na nossa vida, a gente vai dizer, Deus não agiu. E aí a culpa é dEle. Deus sempre é fiel e nos dará todas as condições que cada um de nós precisa para executar. Ele dá a condição, Ele dá o poder. Mas a atitude sempre será nossa. Não transfira para Deus o que é seu. A mesma coisa, não transfira para o diabo. Ah, foi o diabo que me fez isso. O diabo só pode tentar. O máximo que ele pode fazer é oferta ou pressão, o máximo. Mas o reagir contra o maligno, de novo, cabe a você, cabe a mim. Senão todas as culpas pelas coisas não realizadas, ou serão de Deus ou do diabo, nunca nossa. Nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Tu pode dizer amém porque eu estou falando? Pode mesmo. Se a tua vida der errado, o problema é teu. Quantos amém? Amém. E se a tua vida der certo, porque ouvisse a Deus e andasse com Deus, então você pode dizer, obrigado Senhor. O Senhor me deu a condição e eu executei, baseado e firmado no teu poder. Amém? Lembra ainda da palavra que o pastor Marcel fez a abertura do culto? Lá de João capítulo 21, versículo 7, versículo 20. Estão lembrados? Só de cabeça, eu vou recordar vocês. Foram duas situações. Uma, os discípulos ainda estavam decepcionados com a morte de Jesus. Já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Mas o Pedro, por causa da sua liderança, ele estava muito abatido, e ele disse aos demais discípulos, vou pescar. E voltou para a antiga atividade. Lá pela madrugada, não estava dando nada. Pedro, seminu, se fosse lá na minha cidadezinha, ia dizer, com roupa baixeira. Quem é que lembra da roupa baixeira ainda? Na verdade, é as roupas de baixo, tá? Resolvido. Pois Pedro estava assim à vontade lá no meio do mar e no barco. Se precisasse pular na água, por qualquer motivo, ele estava pronto. Se fosse na praia, estaria de sunga ou um calção de banho. Assim estava Pedro. E no meio da madrugada, eles vêm e todos entram em pânico e começam a gritar. É um fantasma, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasmas. Eles ainda estavam aprendendo a ser crentes. E aí diz assim ali na palavra, e o discípulo a quem Jesus amava, reconheceu que era o Senhor. E o João diz, é o Senhor pessoal, é o Senhor, não é fantasma nenhum. E Pedro, como estava naquele momento, quase nu, ele pula na água. Mas o que eu quero destacar? Quem é o primeiro que reconhece o Senhor, também no meio da tempestade? O grande e maior amigo de Jesus, chamado João. Lembra disso? O episódio seguinte, também foi João que reconheceu o Senhor, é o Senhor. Quando o Senhor disse, um de vocês vai me trair, eram só 12, muito, muito, muito amigos. Ainda que um já vinha dando sinais de infidelidade. E o Senhor disse, aquele que coloca a mão comigo no prato, todos comiam no mesmo prato, assim era o costume. E começa a ter um tititi ali na mesa, ah, quem será, quem será, quem será? E o apóstolo João, eles comiam assim, me permitam irmãos, não era sentado, eles comiam assim, ó, todo mundo na mesa era baixinha, bem pequena assim, a comida em cima, eles comiam com o cotovelo no chão. Então, está todo mundo na volta, o João escorou a cabeça aqui no ombro de Jesus. Quando está todo mundo nessa posição, e a conversa não está tranquila, era uma conversa tensa. O Pedro diz assim, o Pedro diz para o João, João, deu para ouvir lá no fundo? João, pergunta para ele, quem é? De novo, o que eu quero apontar hoje à noite, vocês já viram qual é o assunto da noite, né? Foi o mesmo de domingo passado. De a gente ter amizades sólidas, firmes. Pergunta quem é João. Por que João perguntaria? Porque era o mais íntimo de Jesus, o mais próximo. É como se Pedro dissesse, ô João, tu está aí perto do mestre? João, tu tens liberdade de fazer essa pergunta? Sabe que às vezes tem pessoas que a gente não tem liberdade de fazer perguntas. Vocês têm ou não têm? Tem que dizer, pai, eu não vou perguntar, porque eu não sei que resposta. Às vezes tu faz uma pergunta e vem uma resposta quadrada. Às vezes também faz pergunta quadrada e vem resposta duplamente quadrada. Pergunta. Porque, de novo, o maior amigo do Senhor estava perto do Senhor. Sabe o que eu quero dizer uma coisa hoje à noite? Tu quer crescer na tua vida espiritual? Quer crescer na tua vida material? Te encosta em pessoas que podem te ensinar como fazer isso. Entenderam o que eu disse? Quer crescer na tua vida com Deus? Olha para homens e mulheres que estão andando com Deus e que a vida deles está dando certo. Quer crescer na tua profissão? Olha para quem está dando certo. E diz, o que essa gente faz que dá certo? Foi ontem à noite que nós vimos um pequeno histórico do Oscar Niemeyer. Alguém viu isso na TV ontem à noite? Era um pequeno histórico dele, ele está com 104 anos, o que desenhou lá a Brasília e os maiores, mais lindos monumentos do Brasil, desenhou o prédio da ONU. Um brasileiro. E aí foi dando o histórico dele. Então ele estudou com o melhor arquiteto francês. Foi estudar na França. Ele esteve aqui perto dos melhores arquitetos brasileiros, quando ele era um jovem. Ainda disse para a Tânia, veja, ele sempre se escorou perto de gente que sabia muito mais que ele, porque ele tinha um desejo de aprender. Se você se aproxima de quem, não é se aproximar interesseiramente, o que eu vou sugar dessa pessoa? Não, isso é pecado. Mas eu vou me aproximar de quem está à minha frente, porque eu quero aprender o que essas pessoas fizeram e que suas vidas e seus ministérios e seus trabalhos deram certo. E eu podia expandir mais. Suas famílias deram certo, seus casamentos deram certo. Por que que alguns dão certo e outros errados? Você não deu certo por acaso, viu? Quem está dando tudo certinho não é por acaso. E quem está dando errado não é por acaso também. Olha para pessoas que estão dando certo na vida. E te faz a pergunta. E começa a estudar a vida deles. Quando nós estamos estudando os personagens da Bíblia, nós não estamos estudando a vida deles? E quando estudamos o próprio Senhor, não estamos estudando a vida do Senhor? Por que que deu certo? Por que que ele foi o homem mais vitorioso da face da terra no andar com Deus, na obediência? Um dia eu disse aqui, eu gosto de aprender com quem está à minha frente. Com quem sabe mais que eu. Eu gosto de estar perto dessas pessoas que me elevam. E você gosta de estar perto de quem te faz subir ou te faz descer? É de quem faz subir, não é? Aí uma pessoa entendeu tudo errado, disse, o pastor quer ficar perto dos ricos, ele disse no culto. Eu nem falei disso, gente. Agora, eu acho que os ricos têm alguma coisa para nos ensinar. Você não acha? Muitos deles têm. Mas não era isso que eu falava. Eu falava de crescimento, de vida espiritual e assim mais, por diante. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá. Que eu já estou aqui na ponta dos cascos, irmão. Tá? Vamos lá no capítulo 18 de 1 Samuel. Eu estou bem empolgado. Deus está falando conosco. Deus está falando. Como diz o meu irmão de sangue, o Cláudio. Fica debaixo de uma árvore grande, viu? Que dá sombra grande. Quer aprender alguma coisa? Olha para quem está dando certo a vida. Diz ali no capítulo 18, de 1 Samuel, verso 1, 18, 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob as tropas do seu exército. E ele era benquisto por todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém, irmãos? Alguém pode dizer, vocês perceberam, o grande filho do rei, o Jonatas. O Jonatas está como que presenteando Davi, e para mim mais do que presenteando Davi. Está reconhecendo uma mão de Deus, uma graça de Deus sobre a vida de Davi. Mas alguém perguntaria, essa graça de Deus não estava sobre Jonatas também? Ou Jonatas, por acaso, era um fracassado? Ele era o filho do rei. Seria o substituto natural. Ele seria o próximo rei. Mas o Davi tinha feito uma grande batalha. Sem querer posição, sem querer destaque, sem querer os holofotes, sem querer imprensa. Agora imaginando já se fosse hoje, sem nada. Ele venceu aquele homem grande, Golias. Davi deu uma vitória. Davi era um moço de uns 15 anos, quando lutou com aquele guerreiro experiente. Quando ele deu a vitória para Israel, ele conseguiu jogar uma pedra que acertou a fronte daquele gigante. O gigante estava todo paramentado, com uma armadura que nada penetrava, mas tinha um lugarzinho, e ali o Davi acertou a pedra. Davi, moço, se fosse aqui no nosso tempo agora, nós íamos dizer assim, um guri. E o Jonatas, um pouco mais velho, mas o Jonatas muito bem sucedido também. O Jonatas não era uma pessoa que deu errado na vida, não. Ele também tinha tido vitórias, ele era um guerreiro. Agora, o Davi é trazido para dentro do palácio. E Davi e Jonatas começam uma amizade. E você viu o que diz logo no verso 1. Acabando Davi de falar com Saul, que era o rei, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Eu não sei se você tem aqueles amigos ou amigas que você parece que conhece há anos. E logo deu afinidade. A gente diz logo, casou as coisas. É fácil ser amigo de algumas pessoas. E de outras não tem jeito. Estou falando algum absurdo ou não? Não. De alguns é tão fácil. A gente até às vezes diz para namorados, mas vamos dizer para amigos também. É um amor à primeira vista. Aqui esses dois moços, um filho do rei, herdeiro de todo um trono. O outro, um moço do interior, que cuidava de ovelha, ainda cheirando a ovelha, é convidado a morar no palácio. E esses dois jovens fazem uma grande amizade. E diz que a alma dos dois se apegou uma à outra. Esse se apegar, se ligar, significa literalmente se amarraram. Ou, se fosse a linguagem de costureira, se costuraram uma à outra. Amizade tão profunda. Claro, isso não é de um dia para o outro. Mas logo começaram uma amizade que se tornou uma amizade fantástica. Esses dois são amigos agora. E aí ele é trazido para dentro do palácio. Os dois fazem um pacto. Mas eu queria que você imaginasse um pouco mais o que eu estou falando e o que está aqui escrito na Bíblia. Um menino de uns 15 anos, cuidador de ovelhas. Não sabe nada de palácio. Não sabe nada de cidade grande. Jerusalém já era cidade grande naqueles dias. Um menino que não tinha nem roupas próprias para vir para uma cidade. Não tinha a educação, a cultura. Não tinha quase estudo nenhum, pouco estudo. O estudo lá do interior, mas não o estudo do filho do rei. Vejam, vocês estão vendo a diferença de um e de outro. Uma diferença tremenda. Diferença cultural, diferença de estudo, diferença de roupa, diferente de comportar-se à mesa, saber se conduzir. Com certeza, Davi não sabia quase nada, para não dizer nada. E ele vem para dentro do palácio. E essa amizade vai evoluindo. E o verso 4, eu gostaria que você olhasse comigo. Despojou-se, quer dizer, tirou de sobre si. O Jonatas tirou a capa e a deu a Davi. Como também tirou a armadura, inclusive a espada, o arco e também o cinto. Eu disse domingo, e alguém botou na internet aí, é isso aí, gurizada, bota as coisas boas, não bota bobagem lá. Alguém escreveu lá, muito bem escrito, no culto foi dito, a amizade não é passiva. Foi por ali, né? Eu vi. Se você quer ser amigo de alguém, você tem que ser ativo. Não espera que alguém venha construir uma amizade comigo. Você vai construir essa amizade com alguém. Dá o primeiro passo, a pessoa vai dar o segundo, dá o terceiro, ela vai dar o quarto. E assim a coisa vai andando. Agora, quando nós queremos ser amigo de alguém, disse domingo e volta a dizer, amizade tem custo. Custo de tempo, às vezes custo de dinheiro. Mas o maior custo é o custo do coração, que você, eu quero ser amigo dessa pessoa. Veja o Jonatas, ele tira de sobre si a capa. Tira toda a indumentária ou a vestimenta de um guerreiro. Que roupa ele tinha, o filho do rei? Ele já era príncipe. Moço educado, homem guerreiro. Muito bem vestido. Muito bem armado. Qual era a arma de Davi até então, vocês lembram? Uma funda com que se jogava uma pedra. Era tudo que ele tinha. Escuta o que eu vou te dizer agora, nunca mais esquece. Gurizada, segura aí. Tu vai escrever, né? Que bom, escrevam coisas boas, isso que eu estou dizendo. Quando você vai para um momento novo, você precisa armas novas. Escreve aí, mãe dela. Para um desafio novo. Não servem as armas velhas. Davi já estava ungido por Deus para ser o futuro rei. Jonatas reconheceu nesse moço do interior. Não só que teve a vitória sobre o gigante, mas Jonatas viu a mão de Deus sobre ele. Jonatas estava nesse momento como que? Transferindo, eu deveria ser o rei, mas eu transfiro isso para ti, Davi. Eu te dou a minha capa. Todo mundo ia ver. Davi, aquele moço que veio do interior, cuidador de ovelhas, com a roupa do Jonatas, com a roupa do filho do rei. As pessoas de Davi, com a espada de Jonatas, com o arco e a flecha do Jonatas, com a armadura do Jonatas, com o cinto do Jonatas. Um momento novo, ele está entrando agora, ele vai se tornar um guerreiro mais profissional. Ele precisava de armas mais profissionais. Um momento novo exige armas novas. Agora está vestido com a roupa de Jonatas. Isso aqui é lindo, é grande. É belo, sim. Agora, tem uma coisa, você percebeu? Um momento atrás, nós não lemos hoje na história de Davi, que puseram em Davi a armadura do rei Saul, do pai do Jonatas. Era um negócio todo de latão, que era para o Davi lutar contra o Golias. Por isso que eles puseram Davi lá dentro. O Davi tentou dar uns passos. Isso aqui não é para mim, não dá. Deixa eu ir de mão aberta. A roupa, escuta de novo. A roupa de Saul não deu certo em Davi. A roupa de Jonatas deu certo em Davi. Ambos agora, os dois moços, eles tinham a mesma estatura. Não só física, para mim tem uma coisa muito mais que estatura física. Eles tinham os mesmos propósitos, que eram os dois que queriam servir a Deus. Eles tinham os mesmos ideais, ambos eram tremendamente humildes. Olha o filho do rei dando as roupas para um menino do interior. Elevando, fazendo ele subir de nível. Porque ele precisaria, teria novos desafios, precisa então novas ferramentas para enfrentar o futuro. Eles tinham a mesma estatura. Agora a estatura espiritual do pai de Jonatas, que também queria vestir Davi, o Saul começou bem, mas logo se desviou. O coração dele azedou, ficou ruim, de vez em quando se endemoniava, a Bíblia mostra isso. Você nunca vai conseguir vestir a roupa, estão me entendendo aqui, na linguagem figurada? Vestir a roupa de homens que não amam a Deus, de mulher que não ama a Deus. E aí você vai vestir aquela roupa para querer fazer a obra de Deus. Não funciona. Não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Mas eu acho que está dando para pegar. É algo espiritual que eu estou falando hoje à noite. Agora, Jonatas e Davi, posso dizer, tinham o mesmo espírito. Ambos, um podia então entregar armas para o outro. Um podia fazer presentes e dar armadura, espada e capa, porque vestia no outro. Percebeu isso? Também aí nessa palavra de Deus. Jonatas era um moço de bons sentimentos. Jonatas tinha tudo para ter ciúme de Davi, não tinha? Quem é esse guri que vem do interior aí, mata o gigante, está todo mundo aplaudindo, mas afinal, eu sou o filho do rei, eu que serei o próximo rei. Não tinha tudo para ter ciúme de Davi? Do sucesso de Davi? Tinha. Deus só pode usar pessoas que têm um coração limpo. Dali um tempo, Saul, que tinha um coração todo azedo, foi descartado por Deus, foi tirado fora. Não pense que se faz a obra de Deus com um coração azedo, amargurado, ciumento, raivoso, não se faz a obra de Deus assim. Olhe para o mestre. Estão lembrando do mestre? Mesmo quando foi injustiçado, olhe para o mestre. Mesmo na cruz, olhe para o mestre. Quando coroado com espinhos, cuspido, batido com uma taquara, olhe para o mestre. Quando dito que tinha demônio, chamaram Jesus também de endemoniado, olhe para ele qual a reação dele. Mas qual a roupa que Jesus tinha? Podemos dizer, Jesus tinha a roupa do Pai. Mas quando veio aqui no mundo, a Bíblia diz que ele se despiu da glória. Então ele assumiu a nossa roupa. E a roupa humana, sabe qual é, meu irmão? É um trapo velho. O profeta Isaías chegou e diz que nossas pretensas justiças e boas obras não passam de trapos cheios de imundícia. E o Senhor assumiu nossos trapos velhos. E por isso que o Novo Testamento vai muito além do Antigo aqui, dessa amizade de Jonatas e Davi. Sabe o que, que diz lá no Novo Testamento? Revesti-vos. Tire a roupa do homem. Tire aquela roupa da velha natureza. E te coloca uma roupa nova. Revesti-vos de Cristo Jesus. A nossa roupa, meus irmãos. Quando eu falo de roupa, vocês estão entendendo? As pessoas vão olhar para nós e dizer, está vestido com a roupa de Cristo. Assim era Cristo. Está vestido com roupas do céu. Todo mundo sabia que Davi estava vestido com as roupas de Jonatas. Com as roupas do filho do rei. E nós não estamos vestidos com as roupas do filho do rei também, meus irmãos. Sim ou não? Pode ser, não. Pastor, eu estou vestido com as roupas do diabo. O problema é teu. Mas nós temos um chamado, nós que conhecemos o Senhor, que amamos o Senhor, temos um chamado para nos revestir. Se tu tem trapo velho, que alguém olha para ti, olha as roupas do diabo nele. Coisas que te identificam, é isso? Todo mundo sabia que Davi, a identidade de Davi agora com Jonatas. Todo mundo sabia. Todo mundo tem que saber que nós temos roupas do céu. Se não, ainda não nos vestimos de Cristo Jesus. Está dando para captar tudo, irmãos? Não é pouca e pequenas coisas que nós estamos falando hoje à noite. Mas esse é o caminho de Deus. Escolha o caminho de Deus, sempre vai dar certo. Sempre é o melhor. Quando a gente anda que nem Davi, foi chamado, Davi não se enfiou a palácio adentro não. Foi convidado pelo rei Saul para ir morar no palácio. Não subiu o nível dele? Anda perto de gente que está na caminhada à frente ou mais alto que você. Já disse antes, não para querer tirar proveitos pessoais, mas para aprender como essas pessoas andam com Deus. E por que, que as coisas com eles têm dado certo. Aprenda com eles. Você vai ter muitos momentos novos na vida. E às vezes lutas grandes na vida. Que as armas velhas não servem mais. Você viu Davi usando mais alguma vez a funda daqui para frente? Não lembramos de nenhum momento na Bíblia, né? Porque ele aprendeu a usar agora a espada. A espada, nós vamos ver Davi lutando muito. O arco e a flecha, usou. Momentos novos exigem armas novas. E aí o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais, não é revólver, não é faca, não é essas coisas. Nossas armas são poderosas em Deus, são armas espirituais para destruir, diz lá, fortalezas. Fortalezas é castelos que o diabo levantou e não é qualquer coisa, qualquer arminha que derruba um castelo. Precisa ser arma poderosa e Deus te chamou. Ainda nós orávamos ali atrás, às vezes o diabo começa a levantar e nós permitimos que ele levante uma fortaleza dentro da nossa mente. Mas Deus te dá poder para derrubar o que o maligno tenha levantado com a sua permissão, mas levantou. Jonatas, quando morreu jovem ainda numa batalha, o Davi chorou muito, escreveu uma lamentação. Lamentação é um cântico fúnebre, e que se cantava chorando e gritando muito. Não era um cântico, mesmo que fosse um cântico num sepultamento, mas não era cantado sem emoção, era com muita emoção. E ele falou do amigo Jonatas, e falou, apesar de tudo, falou também do pai de Jonatas, o Saul. Só escute, eu vou ler um pedacinho desse cântico fúnebre para você. Não precisa ir adiante, eu vou aqui por você. Só me dá um segundinho, que eu vou achando aqui essas palavras. Escute só. Quando Jonatas e Saul, pai e filho, morreram numa guerra, diz assim, Saul e Jonatas. Isso é Davi escrevendo. queridos, amigos e amáveis, tanto na vida como na morte. Eles não se separaram, morreram juntos, pai e filho. Eles, os dois, eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Tu era tão amável, tão amigo para comigo. Excepcional era o teu amor, Jônatas. Era um amor tão especial. Um amor maior do que amor de mulheres. Que amizade era essa? E eu quero apontar aqui para o coração de Davi. O velho Saul, rei Saul, perseguiu Davi, tentou assassinar Davi diversas vezes. Davi teve que perambular por desertos e penhascos, por em torno de 15 anos. Sempre no pé dele o rei Saul, ciumento. Agora, quando morre Saul, Davi está chorando. E diz, oh, esse rei era tão bom comigo. Parece que ele só se lembra das coisas boas. Se uma pessoa que nos pegou no pé a vida inteira, o dia que morrer, talvez você dizer, graças a Deus, esse não me incomoda mais. Vai dizer ou não vai, irmão? Eu acho que vamos sim. Mas olha o coração de quem é rei, de quem é grande no reino de Deus. Tem lugar ainda para ciúme, para raiva, para sentimentos ruins. Olha quem Deus levantou, que não teve vergonha de usar a roupa do outro. Você não precisa ter vergonha de alguém dizer, ai, como tu está ficando parecido com os crentes, glória a Deus. Como tu está ficando parecido com o irmão tal, de repente você está no grupo dele, você começa a pensar muitas coisas igual ele vê na escritura. E alguém começa a querer trazer uma crítica. Não, eu estou vestindo as roupas do meu irmão, que está à minha frente, que é maior do que eu. Ele me deu ensinos que eu estou vestindo para mim. Não tenha vergonha disso, não. Ande perto dos filhos do rei. Ande perto dos filhos de Deus. Daqueles que estão perto do Pai. Eles vão te abençoar, e vão te abençoar, e vão te abençoar muito na sua vida. Quando morre o amigo dele, então, se morre por um lado o aparente inimigo, Saul, mas o Saul era pai do Jônatas. Se alguém pensava que o Jônatas entregou o equipamento de luta, entregou espada, porque era um cara meio ruim de guerra, está enganado. Porque o próprio Davi diz, o Jônatas era mais forte do que leão e mais rápido do que águia. Pega os dois animais, um felino e uma ave. A águia é a campeã das aves. E o leão é o campeão dos animais, dos felinos. Ele disse, esse homem que passou o bastão para mim voluntariamente, o filho do rei passou para mim. Não era um comum, não. Davi provavelmente está dizendo, esse homem era melhor do que eu. Você só pode receber coisas boas de gente que é melhor que você. Não, tenha humildade, dizer, irmão, eu vejo que tu é melhor que eu nessa área, me ensina. Tenha humildade. De repente alguém aqui do louvor, tem um ou dois aí que são mais expert em alguma coisa, me ensina. Na Bíblia, me ensina a Bíblia aí, irmão, estou vendo que tu está bem, me ensina, eu quero ser humilde, eu quero vestir a roupa que tu está tendo, recebendo de Deus, eu quero vestir isso. Me ensina. Irmão, como é que tu tem fé para tal coisa, uma luta que está passando, tem fé, está te comportando devidamente como cristão, dentro da luta, me ensina como se faz isso, porque de repente eu não consigo numa luta, me ensina. Seja humilde. Vista a roupa dos irmãos. E eu estou dizendo também, vista a roupa de Cristo. Mas como Cristo não está em carne e osso no nosso meio, então nós temos que ver Cristo nos irmãos. Não é assim que a Bíblia ensina? E teve um homem na história da igreja que dizia que nós temos que ser um Cristo para os nossos irmãos enxergar como é Cristo. Esse é o caminho. Eu quero ser amigo de Deus, cada vez mais. Mas eu quero ser amigo de muitas pessoas também. Umas poderão me dar coisas, outras eu poderei dar a elas. Numa amizade, temos que ser ativos. E lembra o que eu te falei? Um novo momento exige armas novas. Não tente enfrentar novas situações usando coisas velhas. Não funciona. Não funciona. No retiro de casais, guarda essa para o ano que vem, tá? Eu vou explicar para casais como isso que eu estou falando se aplica a casais. Vê se me lembra isso, tá? Eu tenho uma memória fantástica. Ali. É o tal de HD, né? O HD é aquela memória fora do computador também, né? O meu HD. O que você ouviu nessa noite só vai ter algum proveito na sua vida se você botar em prática. Ver a amizade de dois moços, onde o rico entregou tudo para o pobre. Falando agora só no lado social. O filho do rei entregou para o moço que veio do interior. O que que Deus fez, o Jesus fez conosco? O filho do Todo-Poderoso Senhor não entregou tudo para nós? Para nós reinarmos aqui na terra, é um governo espiritual. Para nós reinar, para nós mostrar a sociedade sem Deus, como se vive a vida com Deus. É por aí, meus irmãos. Na reunião de novos membros, sábado passado, uma pessoa disse assim: eu fiquei aqui na igreja do Mover. A gente sempre pergunta, por que você ficou aqui nessa igreja? Eu fiquei aqui porque aqui se trabalha a questão sobre dinheiro com naturalidade, não é aquela pressão, coisa e tal. Eu disse: irmã, falando brincando e sério ao mesmo tempo, aqui ou nos outros lugares, às vezes estão pedindo dinheiro, aqui nós pedimos muito mais, acho que aí ela regalou os olhos. Eu não quero nada mais, nada menos do que a tua vida. Se tu não está disposta a embarcar com a tua vida nessa igreja, então não vai dar certo. Daqui a um tempo você vai pular daqui e vai para outro lugar. E depois do outro você vai para o outro. E do outro vai para o outro e para o outro. Quem só quer dinheiro, o dia que as pessoas não têm mais dinheiro. E aí? Aí não querem mais as pessoas. Nós queremos a sua vida. Porque Deus quer a sua vida. Quem quer só dar dinheiro, não entendeu nada do reino de Deus. E quando a gente dá a vida, claro que isso vai implicar em finanças também, vai. Mas ali, ó, você acha que Jonatas deu só a capa, a espada? Ou por trás daquela doação tem algo muito maior? Claro que tem. Muito, muito maior. Ele acabou dando o reino. Quando você faz algo por outros, você sabia que você está dando o reino de Deus para essa pessoa? Os jeitos que se vive dentro do reino, a conduta, valores, princípios, você está dando isso para as pessoas. Ah, pastor, isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era cristão. Eu nem estou usando a palavra crente, você percebeu que eu não uso muito essa palavra, né? De propósito. Porque essa palavra está tão desgastada aí fora. Sabe o que a Bíblia mais chama nós? Mais vezes nós somos chamados na Bíblia, não é de crente, não é de nenhum outro, nem de cristão, mas o que mais somos chamados no Novo Testamento? Uma palavrinha de 6 letras. Santos. Aos santos da cidade tal, lembra como Paulo começava? E ele dizia: eu, servo do Senhor, servo. Servo é porque estão servindo a igreja de Cristo. E não se servindo dela. Jonatas serviu o amigo Davi. Davi, por sua vez, ao fazer conquistas e guerras em favor do próprio Saul e de Jonatas, também serviu a eles. Se tu quer ser amigo de Deus, tu vai ter que dar coisas para Deus, porque Deus já deu para ti. E se tu quer ser amigo de pessoas, tu vai ter que dar também coisas para as pessoas. Não existe amizade que só recebe, só recebe, só recebe. Isso não é amizade. Para mim isso é pilantragem. É ou não é? Pode ser uma pilantragem pessoal, mas é pilantragem. Nós damos. Tem um bom exemplo ali? Tem um bom exemplo em Cristo. Nós somos, nessa figura aqui, o Davizinho, que veio do interior e que recebe as coisas do filho do rei. Mas não recebe espada, não recebe a capa, o cinto, para ficar parado. Vou guardar o que o Jonatas me deu. Vou colocar ela num armário e ninguém toca. Não. Você ganha as coisas de Deus para botar no serviço de Deus. Tudo bem ou não? Tudo bem? Esses dias nós estávamos falando aí sobre carro e sobre casa. Falei num culto rapidinho, né? Se o teu carro não é para servir a obra de Deus, você vai usufruir, você vai passear, você vai sair com a sua família. Mas se você não quer ajudar na obra de Deus, irmãos, eu vou orar para Deus tirar o teu carro. Não, pastor, vou orar. Se a sua casa não é para servir a obra de Deus e hospedar irmãos, agora é o que as mulheres vão fazer aí em outubro, né? Pastor, lá em casa não tem cama especial. Bota um colchão no chão. Pede um colchão emprestado para a vizinha para hospedar uma irmã que vai vir do interior. Abre a tua casa, porque ao abrir a tua casa, está abrindo o seu coração. Mas minha casa não é bonita, ninguém está olhando bonita. Nós queremos ver a tua hospitalidade. Ah, eu não ponho a minha casa, pastor. Olha o que você recebeu de Deus, e se a Deus não serve, então ele tem o direito de te tirar também. Ah, pastor, isso é uma ameaça? É. Você achou que ia dizer não é, né? É! Não minha. Não minha. Mas é um risco que você está correndo, espiritualmente falando, se o que você tem não serve para o Senhor. Irmãos, nós estamos precisando cada vez mais, nós, a igreja de Cristo aqui na terra, de Jonatas e Davis. Não estamos? E eu espero que eles estejam sentados aqui e vão ser ativos. Vão ser ativos. O Senhor pode contar contigo? Pode. Pode contar comigo também. Uma vez um homem de Deus, que viveu mais ou menos em 1800, ele fez uma oração. Ele disse para Deus: Deus, me dá 50 homens, crentes de verdade, e eu vou chacoalhar esse mundo. Vou fazer esse mundo tremer. Jesus fez com 12. Um irmão ali de 1800 pediu 50. Eu não sei quantos eu vou pedir, mas Senhor, seja quantos forem, homens e mulheres, nós podemos chacoalhar essa cidade, esse estado. Lembra que nós viemos falando há horas que nós vamos mundo afora ainda? Lembra? Devagarinho Deus está mandando um para um lugar, outro para outro, mas isso é só o início. Você está aqui nesse mundo não é só para comer e beber e sobreviver e ter alguns filhos e depois morrer. Você está aqui para conhecer Deus. E não guardar no armário. Fazer Deus conhecido às pessoas. Por meio de palavras também. Por meio de atitudes também. A ponto de as pessoas perguntarem: por que tu faz isso? De bom, né? Eu acho que muita gente perguntou para o Jonatas: Jonatas, por que tu fazes isso? Deixa eles perguntar. E você vai dando a resposta e ganhando as pessoas para o Evangelho. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Eu vou ler para vocês esse final. Só escute agora. Feche os seus olhos. Até eu te peço, para que nada te disperse. O que eu li no início, volto a ler. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse mais para a casa do seu pai. Veio a morar no palácio. Jonatas e Davi fizeram um pacto, uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se, abriu mão, Jonatas, da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e ele era bem quisto por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. Só escute, de pastor, Davi foi depois músico, depois escudeiro, o segurança do próprio rei, e agora aqui ele é elevado a capitão. Saía Davi e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, agora capitão. E depois de capitão, Davi, o moço simples e humilde, se torna rei. Para mim tem um segredinho só, em toda a trajetória de suba de Davi: um coração humilde, que amava a Deus e não tinha problema nenhum de ganhar as roupas do filho do rei. As armas do filho do rei. Se você tem esse coração humilde e quer ganhar as roupas do rei, as roupas do Senhor Jesus, a limpeza, a pureza dele no teu coração, a pureza dele nos teus atos, e as armas para guerrear aqui nesse mundo, não contra pessoas, mas contra poderes destruidores das pessoas. Se você quer dizer, eu quero esse coração, fique de pé. Todos que querem, mesmo que você já é cristão, eu quero esse coração. Eu já estou de pé aqui, tá, meus irmãos? Eu quero esse coração. Se você tem problema com orgulho, querendo andar independente de Deus, eu dou meu jeito, pode pedir o coração de Jesus para ti. Me dá o teu coração, Senhor. Significa o teu jeito de pensar. Me dá, Senhor, o teu jeito de agir. E às vezes nem eu me aguento, não me suporto. Pede para o Senhor. Como diz o profeta Ezequiel, tinha uma promessa lá: chegará o tempo em que dar-lhes-ei um novo coração, um coração de carne e não de pedra. E sobre as suas mentes, agora dizia Jeremias, escreverei a minha lei. Deixa o Senhor escrever coisas eternas na tua mente. Pode ser que a tua mente está com tanta coisa escrita, marcas lá dentro. O Senhor quer te dar as roupas dele. Pede para o Senhor, limpa meu coração, Senhor. Você ouviu dizer, Davi foi de pastor, a músico, a segurança, a capitão e a rei. Um homem confiável, um homem humilde. E a segunda coisa que eu queria que você pedisse, eu não posso te forçar a isso, mas eu posso te pedir carinhosamente. depois que você pediu o coração do Senhor para ser igual ao teu, peça, Senhor, me dá também as tuas armas, a espada, o arco, o cinto que segura toda a roupa. Como Jônatas deu a Davi, o Senhor Jesus dá a nós armas como a verdade, armas contra o diabo, que é uma vida correta. Isso é uma arma contra o diabo que você vai usar. Olhos limpos, boca limpa. Senhor Deus, nós ficamos tão preenchidos com a tua presença. Nos faz tão bem a tua presença aqui nesse lugar. E como o apóstolo João, Senhor, eu quero falar por mim, mas eu acho que eu estou falando em nome de todos, Senhor. Eu quero poder reclinar ali no teu peito e te fazer aquelas perguntas para o meu próprio crescimento espiritual, para os irmãos aqui a mesma coisa, que talvez outros não tenham curiosidade de fazerem, ou outros não têm interesse em fazerem. Mas eu quero estar bem perto de ti, porque quem está bem perto de ti também recebe entendimento maior. Você sabia disso, meu irmão e minha irmã? Você sabia? O profeta diz que aos íntimos Deus revela os seus segredos. Jesus revelou para o João. A maior de todas as revelações foi o Apocalipse. E revelou para o João. O amigo que se reclinava ao peito. O amigo que era o primeiro ao seu lado quando sentavam à mesa. O amigo que foi com Jesus até na cruz. Estava ali ele, diante da cruz, quando todos os outros fugiram. Entenderam, meus irmãos, minhas irmãs? Por que que o amigo João recebeu muito mais? Porque ele esteve mais próximo. Obrigado, Senhor. Davi recebeu de Jônatas, porque a alma de ambos estava como que entrelaçada, estava costurada uma à outra. Nos ajuda, Senhor. Como Abraão, também nós sermos amigos de Deus. Nos dá o teu coração e as tuas armas. E eu não preciso nem te pedir, Senhor, a tua amizade. Porque esta, o Senhor já ofertou e já tomou a iniciativa há tanto tempo. Só cabe a nós dar início ou continuidade com o Senhor nessa grande amizade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nosso amigo. Que também entregou muito mais que capa, muito mais que cinto, muito mais que uma espada. O amigo Jesus entregou a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Amém. Ao final dessa pregação, vocês descobriram porque, por grandioso que foi o gesto de Jônatas, o de Jesus superou incomparavelmente aquele gesto. Foi lindo o gesto de Jônatas, mas o de Jesus ultrapassou, sem limite. Que amigo, hein? Que amigo. Você poder ir para casa, sabe que ele está contigo. Andando pelas ruas, sabe que ele está contigo. no meio de uma luta, sabe que Ele está contigo. Que amigo. Não tem ninguém semelhante a Ele. E Ele ainda não deu tudo, tá, irmãos? O dia que você deixar esse mundo, tem um lindo lugar esperando por você. Tem mais coisa ainda pela frente. Mas enquanto estamos no mundo, vamos recebendo o que o Senhor aqui no mundo nos dá. Amém? Tenha um abençoado feriado. Onde você estiver amanhã, se houver a oportunidade de falar do amor de Deus, fale. E mais do que falar, também demonstre. Pode ser que amanhã você vai ter que dar uma capa para alguém. Algo que traga proteção para as pessoas, né? Seja proteção na conduta, na vida espiritual. Pode ser que amanhã você vai ter que dar uma espada para alguém. A espada no Novo Testamento é chamada da palavra de Deus, é a espada. Dê a espada para alguém que não sabe se defender ainda. Dê a espada. O cinto também fala no Novo Testamento. O cinto amarrava toda a roupa. Não tinha como o guerreiro lutar com aquelas roupas grandes soltas ou com a couraça solta. Ele tinha que amarrar bem, isso lhe dava segurança. E eu digo, se não tem o cinto, a calça cai. E se a calça cai, nós passamos vergonha. Não é? Tem que ter o cinto, que a Bíblia chama o cinto da justiça. Tudo que você tem, amarra bem. Já estou quase pregando de novo, né? Mas é tanta coisa linda da palavra de Deus, tanta coisa. Mas eu não chutei para tudo que é lado. Eu estou no mesmo tema desde o início. Vocês viram, né? Eu estou no mesmo assunto. Amanhã, tendo oportunidade, faça o bem. E convide outros para chegarem aqui. Se perguntarem, a tua igreja lá pede muito dinheiro? Não! Estão pedindo a tua vida. Que dinheiro é pouco demais, é ou não é? Se não é para dar a vida aqui, não precisa vir. Não é pouco que nós estamos falando, hein? Se não é para se comprometer totalmente com o Senhor, não adianta dar dinheiro, ninguém compra Deus. Vem para cá. Não vou fazer aquela propaganda do banco. Vem para cá você também. Ah, vocês estavam todos esperando o finalzinho, né? Estava todo mundo apoiado. Viu só? Um abençoado feriado amanhã, tá, irmãos? Quem precisar passear com a família, aproveite. Curta a sua família também. Porque a vida não é só trabalhar, né? Aproveite a sua família. Recebem os seus filhos na sua casa, ou você vai na casa deles. De repente faça algo que você comumente não faz. Só quem é obrigado a trabalhar amanhã, trabalhe. Mas se você não é obrigado, não trabalhe. Nós precisamos parar também. Não precisamos?